que é, filho? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Mano, ver sua foto me dá um aperto no peito. A saudade é infinita e não tem jeito. Cê preferiu rolê com os malucos do crime? Farinha à vontade, só roupa de grife. De Nike Shock no pulso, SWAT nas cintas Glock. Obcecado pela morte foi várias vezes. Destaque no Cidade Alerta. Vê sua história interpretada no Linha Direta. Foi como um prêmio, né? O Oscar, o máximo. Saber que tava na lista dos 10 mais procurados do Date. Pra você foi motivo de orgulho. Contagem regressiva no ML, cadáver com furos. Só que questão de tempo, mano, cê sabia. Então do que valeu ser sanguinário na joalheria e ter sempre na goma? Só os bagulho da hora e acabar com o crânio furado de bala pelos tiros da rota. Mano, me diz o que é que valeu? Dinheiro maldito, cadeia, enterro. O que é que valeu? Mano, me diz o que é que valeu? De nós no campão, empinando pipa, correndo atrás de balão. Os anos se passaram, o destino foi irônico. Cê trocou a igreja pra saltar no caixa eletrônico. Quantos e quantos pais de família me fala? Cê enquadrou no farol com as PT na cara. Era divertido, né? Você só com 16 roubando até umas horas. No tráfico freguês, com uma pá de vagabundo interesseira a sua volta. Ouro no pescoço, H externa, carteira aos dólar. Ainda me lembro da mãe com a Bíblia e as lágrimas angustiada, orando no canto da sala. Então do que valeu sonhar com Civic, sonhar com Audi? Se a passagem rumo ao inferno pelo crime é a morte ter sempre ao redor. Só os bagulho da hora e acabar com o crânio furado de bala pelos tiros da rota. Mano, me diz o que é que valeu? Desconsolado aos prantos, quando viu você caído na porta do banco, todo furado, de bruxo no chão com a matraca. Os PMs se abraçando e dando risada, comemorando a sua morte, estilo vitória. Te exibindo na poça de sangue em frente à giratória. Foi como um baque, irmão, um tiro que atravessa a nuca. Em meio à multidão, as flores e a sepultura. Uma gritaria, lágrimas, tristes lembranças. Sua mulher com recém-nascido e duas crianças. Cê deixou pra trás, mano, cadê a quadrilha? Que tanto cê amava, tanto defendia. Não te deram nem sequer um velório decente, nem ao menos ligaram pra dar os meus pêsames. Então foi ilusão ter moto nervosa e joia e acabar com o crânio furado pelos tiros da rota. Mano, me diz o que é que valeu? Yeah. pai.